possa se derramar. Oh, lua, descansa meu caminhar. Danilo Caymmi e Amigos é um lançamento da Hobby Digital e se encontra nas melhores lojas de disco. Informações pelo site www.hobbydigitaltudojunto.com.br. Não saber que essa terra encerra meu bem querer e jamais termina meu caminhar. Só dá me ensino de vou chegar. Até amanhã com mais um Disco do Dia.